Mas o que me traz aqui hoje é a questão da Casa da Cultura, uma situação gritante e caso que os nossos municípios merecem respostas. A 8 de setembro de 2016, a Rádio Boa Nova noticiou-se: nova Casa da Cultura da Oliveira do Hospital vai custar 1 milhão e meio de euros e deverá ficar concluída no próximo ano, com fundos provenientes da CIM, do seu Pacto Estratégico de Desenvolvimento para o período de 2014 a 2020. O projeto, deixem que vos relembre, contaria com a atual Casa da Cultura a servir de espaço expositivo e de acolhimento, contaria com um auditório com 300 lugares e com a requalificação do antigo Colégio de Brás Garcia, com um conjunto de gabinetes e espaço dedicado à Universidade de Sena. O concurso foi então aberto em fevereiro de 2017, data do anúncio em Diário da República, e o contrato de empreitada feito a 28 de julho de 2017, com prazo de 180 dias, contas feitas 6 meses, e o valor de 1.356.000, arredondado. Teve várias prorrogações do prazo, a última das quais foi a deliberação da Câmara Municipal a 3 de outubro de 2019, que autorizou uma prorrogação sem multas até 30 de outubro e uma prorrogação sem prazos até à conclusão dos trabalhos, mas com a aplicação de uma multa de 1 por mil do valor contratual, portanto, de 1.356 euros por cada dia de atraso a partir de 1 de novembro de 2019. Os mil dias terminam no final do mês de julho, o que significa que no final dos mil dias o valor da multa é igual ao valor do contrato. Entretanto, não há obra, não há espaço cultural, nem o novo, nem o anterior, só há os conselhos vizinhos que foram capazes de suprir esta carência mais cedo e muito, muito melhor que nós. Então transformamos os 6 meses em 6 anos. Investimos 1.250.000 e ainda não vimos qualquer retorno. Hipotecámos um terço da formação de uma nova geração por termos um concelho sem qualquer dinâmica cultural há 6 anos. Gostaria então aqui de questionar qual foi o orçamento real em atividades culturais reais no nosso concelho desde 2016 e se essa despesa foi então capaz de suprir a falta que a Casa da Cultura faz ao nosso concelho. Questiono também onde é que se vêem as políticas que apostam nas novas gerações, geração esta que nos traz prémios. Acrescento ainda que Ceia tem um dos maiores festivais de cinema da Europa, o Cine Eco, que desde 95 acontece de forma ininterrupta. Estamos a 15 km de distância e nenhuma sala de cinema existe. É no mínimo curiosa a disparidade de investimento entre os municípios. Então, Oliveira do Hospital não tem oferta cultural, não tem infraestrutura expressiva que sirva a população jovem. E é isto um município amigo da juventude? Não nos parece.